Ah, meu pai, que saudade. Que saudade que dá, rapaz. Olha só, essa daqui vai pros nego velho, principalmente pras nega véia. Pisa nesse chão com força, minha comadre. Finalmente chegou o sabadão. O som dos Blacks, nostalgia, a maior curtição. As equipes preparam o arquivo musical. Brick Bar, Case, Pérez, Prado, Wilson, Simonal. Mas o que enfeita essa festa é a mulher ser tratada como uma rainha. É o que ela quer o dia inteiro no salão. Super produção, linda por completo. Cabelo, pé e mão, visual impecável. Perfume, o salto, o vestido. Quero a sorte de uma delas terminar a noite comigo. Se eu mereço, eu não sei, mas vou tentar ser legal. Também vou caprichar no visual. A noite tá só começando, do lado de fora eu já ouço o balanço que tá tocando. Aos poucos vai crescendo o movimento. Carros e mais carros, deixe o estacionamento. Um táxi se parou, não acreditei. Descem cinco mulheres e uma delas de cara me apaixonei. Não errei, a mulher é um arraso. Pirei, viajei, pensei com essa aí eu caso. Por enquanto eu vou flipar boemia. Chegou pelo correio o meu convite VIP, cortesia. Decoração impecável, um globo espelhado no teto. Tá rolando James Brown, esse soul é esperto, de certo. Logo mais, seleção de melodia. Dançar com aquela deusa, consumar minha alegria. Agora é hora de pagodear. O samba diz que dor de amor é difícil curar. A mulher que eu vi lá fora tá bem na minha frente, com as mãos na cintura. E simplesmente eu no meu canto só observando. Não acredito, a nega vem se aproximando, sambando. Chega bem perto e pergunta se eu não gosto de dançar. Pega na minha mão e diz, nego vem sambar. Pega na minha mão e diz, nego vem sambar. Não, não, tem que dançar dançando. Tem que chegar chegando. Não, não, tem que dançar dançando. Tem que chegar chegando. Não, não, tem que dançar dançando. Tem que chegar chegando. Não, não, tem que dançar dançando. Tem que chegar chegando. Vem, nego vem sambar. Nego vem sambar. Vem, nego vem sambar. Nego vem dançar. Vem, nego vem sambar. Nego vem dançar. Acho que é meu dia de sorte. Ela me perguntou se o seu perfume tava bom ou muito forte. Dancei com ela até o pagode terminar. O último samba foi Estrela de Oiá. Fui ao banheiro me recompor, preciso ver como estou. Começou a seleção de rock and roll. Joe Houston, Bill Haley assobiado. O vinil do charutinho que tinha sido roubado. Foi grande a minha surpresa. A nega me esperava, aguardava na minha mesa. Até então eu nem sabia seu nome. Musa do JB, prazer, meu nome é Simone. Entre um samba rock e outro, papo vai, papo vem. Ela me confessou que tinha me olhado também. Eu perguntei o que ela queria beber. Percebi que ela tava com vergonha de escolher. Parece que eu adivinhei seu pensamento. Precisava de algo especial pra aquele momento. Que tal champanhe? Ela aprovou. Na segunda taça a melodia começou. Dançando coladinho, mas sem intimidade. Aguardando o sinal, controlando a vontade. Começou a melodia do zap. Olhamos um pro outro, é hora de partir pro ataque. Os lábios se colaram, e aí? O bicho pegou, nem percebi quando a seleção de lenta terminou. Por um momento nós perdemos a razão. Somente eu e ela, no meio do salão. A noite inteira foi assim. Uma ponta de tristeza, a festa tava chegando ao fim. As amigas precisavam ir embora juntas. Vou te ver de novo, ela disse sim à minha pergunta. Nos despedimos, mas trocamos telefone. Combinado, a semana que vem eu ligo pra Simone. A última seleção de pagode. Na mesa ao lado, a mesma situação. Vê se pode, um maluco paquerando uma mina que se aproximava. Eu vi quando ele fez sinal pra mina que não dançava. A mulher fez uma cara de decepção. Chamei o mano e dei uma sugestão. Eu disse, se a mina voltar, vai por mim, nego velho, levanta e vai sambar. Vai por mim, nego velho, levanta e vai sambar. Não, não, tem que dançar dançando. Tem que chegar chegando. Não, não, tem que dançar dançando. Tem que chegar chegando. Não, não, tem que dançar dançando. Tem que chegar chegando. Não, não, tem que dançar dançando. Tem que chegar chegando. Vem, nego vem sambar. Nego vem sambar. Vem, nego vem sambar. Nego vem dançar. Vem, nego vem sambar. Nego vem dançar.